trás. Você deixou pra trás. Tudo que eu fiz não valeu. Eu fiz de tudo e você não mereceu. Não mereceu. Desejo que um dia você passe o mesmo e veja essa mesma cena e vai saber o gosto da traição. Porque eu nunca tive essa coragem, mas não faltou oportunidade de destruir a nossa relação. Estou indo embora, pra não voltar mais. Dia você passa mesmo e veja essa mesma cena e vai saber o gosto da traição. Porque eu nunca tive essa coragem, mas não faltou oportunidade de destruir a nossa relação. Vitor Fernandes diz como é que é. Estou indo embora, pra não voltar mais. Essa aliança que eu vou fazer? Essa aliança joga fora. Você foi capaz de amar. No paredão, Vitor Fernandes. E o solinho da maldade é o piseiro do VF. Vem com a gente, Diego e Vitor Hugo e Vitor Fernandes. Tamo junto, mais barulho, valeu.